o meu Golf, planificação, voe Duna, informo no ponto da UDC. Já no ideal, deixando para o Duna então, o meu Golf. Tá no ideal? Tá na UDC já. Gente, desce para 4 mil pés, ajuste de altímetro 022. Pode ficar 4 mil, o meu Golf. Zulu Eco India. Sub e mantém o 085, quando possível, estimado de pouso. Vou no 605, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 251, alterna 13325, voo 605, posso. Salvador, bom dia, chanel 63, tá bom? 310, ao 40, guardião 05. Pronto, na escuta. Permanente. 2-1 da chanel é com solo, agora em 1. Olha, só um minuto, cópia, subida da EL, 360 já aprovado. Sequência 2-3-2-6. 1-8.6, a torre. 3-1-1, sim, táxi Alfa, reporte antes da Juliette, já tem a sua autorização para Guarulhos, já no sistema aprovado, 360. Reporta-me quando pronto para a cópia. Gente, vai via Alfa, mantendo antes da Juliette, está aprovado 360, aguardando a Dael, chamarei para a cópia, 6-3-1-1. Bravo Kilo Índia, ciente, informa que o senhor está sujeito ao tráfego. E o senhor vai inicialmente prosseguir final da 17 e aguardar a minha autorização para prosseguir para toque remetida na 10. Inicialmente, prossiga final da 17. Ciente, prossegue final da 17 e já informa que a intenção é apenas um toque remetida na 10, seguido de pouso final na 17. Se for ciente da sua solicitação, mantenha final da 17 aguardando novas instruções. Ciente para a final da 107, o Bravo Kilo Índia. 3, fica atento. Após Índia e Alfa, tem ponto de prata 2, lá 28.6 com a torre, 18.6 e o ajuste no 022. Confirmando, hoje ele vai para o portão número 3, né? Afirmativo, já está ingressando a Juliette para o portão 3, o 35221. Tá, visual, vai chamar a torre de 21. Três milhas para a posição coral. Firma. Gente, contato radar estabelecido. Voe da presente posição Mari para interceptar a chegada Mari. Informe do pontal descida. Passou com a Mara. Da presente posição para o 035 para essa formação. Formais 20 milhas. Ok, quantas milhas nesta proa? 30 milhas. 7. 30 milhas. 7. Controle altar 3859, bom dia. 3859, contato radar, submantenho 360, saída Bell, Conjo Arbor. Gente, está 3859, 360. Alfa, Juliette Golf, chame torre, 118, décimo meia dúzia, está uma milha do marcador externo. Positivo, confere com capa vista. Torre 1862, obrigado. Boa. Torre Salvador, muito bom dia. Papá Romeu, Alfa Juliette Golf. Alfa Juliette Golf, mantém a aproximação final da 10. Informarei pista livre. Positivo, mantém a aproximação, aguardando a liberação da 10. Qual parte de destino? Vai prosseguir para o pátio 5, o hangar da Aerostar. Ciente. Agora o centro Recife, na frequência 1251, alterno 13325. 251, alternando 3325 para 3663, bom dia. Bom dia. São 3304, decola aos 26, chame controle 120, decimal 8. Chama o controle, graças, 3304. Juliette Golf, pouso autorizado, cabeceira 1-0, vento 1,40 graus com 7 nós, cheque trem. Tá, baixado travado, livre pouso na 1-0, Alfa Juliette Golf. Zulu Eco India. Qual é a altitude que passa? Não tem o seu modo Charlie. Cruzando 4 dias. Bravo, Kilo India, está visual com tráfego final da 190. Pode segui-lo como número 2, senhora? Afirmo, Bravo Kilo India. Sim, seguindo o tráfego para 190 como número 2, o Bravo Kilo India. O Índia da Presiste, condições de interceptar o final de 3 milhas da 1-0? Afirmativo, para a final de 3 milhas, o Bravo do Índia. Fiz. 923. 25, 923. Beleza, chame o centro Recife, 251, na alterna, 13325. 251, 3325, 923, vontade. Zulu é com Índia. Estimado em pouso. Índia, corrigindo a última instrução, pode encurtar ao máximo para prosseguir final da 1-0, tá ok? Ciência encurtando para a final da 1-0, Bravo Kilo India. 4, contato radar, sub, mantendo 380, saída Arbor. Arbor 380, 3304. Controle Salvador, bom dia, 1982, informação 90, passando 190 para 150. 1982, aciona a identificação, desse mantém o nível 060, ajuste de altímetro, 1022, redução para 250 nós. 250 nós, descendo 060, chegada a margem, e standby 1022, 1982 a gol. Cabeceira 1-0, o vento 1-3-0 graus, 7-9. Gente, toque arremetido autorizado, 1-0, Bravo Kilo India. Ok, não perdi o contato radar com a sua aeronave, 40 milhas afastado de Salvador, me passando, confirma a altitude que passa. Gente. Informe passando, atingindo 085, então passando 60 milhas de Salvador. Afirmativo, pato principal pode ingressar via Juliette e reporte para ingressar Taxi Lima. O senhor conhece o aeródromo? Pronto, então o senhor vai ingressar via Juliette, contornar os portões principais do pátio principal, e no portão 11, tem aeronave no Webjet, onde se encontra a retaguarda desse tráfego, tem a Taxi Lima, o senhor vai reportar para ingressar a Taxi Lima. Pro, Mono 4, 1022. Mais quantas milhas está pro? 5 milhas, senhor. Tem forma o término do desvio? Ok, se alguma possibilidade voadora, agradeço. Ei, estou autorizado, voador. Aguarde, Guardião 05. Zulu Eco India. Ok, submantenho 085, não tenho tráfego informado no setor. 12345, frequência livre. Ao atingir 085, nível 085, chame o centro Recife na frequência 128. Décima 8, alternando 1260. Com essa livre, até o 085, ao cruzar os 80, o senhor chama o centro Recife. Índia, tocou e arremeteu aos 3-2, curva à esquerda para liberar o eixo de decolagem e reposte final da 1-7. Curva da esquerda vai acusar na final da 1-7, bravo que o Índia. O Web 6729, após o Taitecho, a retaguarda está livre no 11, chama o táxi. Taitecho está livre, chama o táxi, 6729. Papá Romeu, Alfa, Juliette Golf, ingressa a táxi Sueli Lima, após prosseguir Mike e reporte no ponto de espera da Quebec para o cruzamento da pista 1735. Ok, né? Guarda número 5, Vale Golf, estou aqui, Vale Litoral, para o informador. Continua com a luz, tá ligado? 0-2-2, o Guardião 05, retornando a Salvador? Gente, informe, já está na outra vez do Pitaçu? Outra vez do Pitaçu, Guardião 05. Já no grupo do Pitaçu, ok, temos outro tráfego passando na posição Duna. Tipo de aeronave, Alfa Charlie 90. Seu está autorizado a chamar a Torre Salvador na frequência 1.18.62. Só mais um minutinho para a compra, seguida da El. Prepare, da El, 360 já aprovado. Da El, triste, Estou tendo 260. Gente, só 3.85. Atualizou o Rodrigo. O 4299 decola aos 34, chame controle no 208. 208, 99, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, azul 4299, saída da EL. Afirmativo, contato radar, submanteu 360, saída da EL. 360 da EL, mais nada. Estabilizou, Romeu, negócio. Sente, 2000 marcador externo, completo final, chame torre, 386. Romeu, Romeu, Romeu Golf, estabilizado. Romeu, Romeu Golf, bom dia. Mantém a aproximação e informarei que você é livre. Ativo, voz do externo, bloqueia, cancela e segue para a 1-7. Romeu, Romeu Golf, entendi que a intenção é prosseguir para a 1-7, é isso? A voz de bloqueio é afirmativo. Qual o vento, cara? O vento, 1.40 graus com 9.9. Matinho, então mantenha a atenção, a gente após o externo, cancela e segue visual. Tá ok, então após o externo, o senhor cancela e prossegue sinal da 1-7, Romeu, Romeu Golf. Ativo, reporta cancelamento no negócio. Trip 5221, livre decolagem cabeceira 10, vento 1.60 graus, 8.9. Armador, Guardião 05. Bravo que linda, sinal da 1-7. Tráfico no Índia autorizado, pouso final da 1-7, vento 1.60 graus, 8.9. Pouso autorizado, 1-7, com trem embaixado travado, bravo Clean. Tip 5414, informe final LF X-Ray, pista 1-0. Não, próprio cancelamento do negócio. Afirmativo, cancelado aos 3-5, autorizado final da 1-7, Romeu, Romeu Golf. Apenas para informação de tráfego, nesse momento eu estou com tráfego na curtíssima. O Bravo Kilo Índia está ok? Não vai interferir. Pode prosseguir final da 1-7, Romeu, Romeu Golf. Afirmativo, já avisou a TPS aqui, está prosseguindo para 1-7 negócio. Está seguindo como número 2, Romeu, Romeu Golf. Afirmativo. 9-9-8-2. Controle no 20.8. 208, obrigado. Guardião 05 chamou a Torre Salvador. Afirmo, espera em Itapuã, centro de trápolis para final. Mantenha a espera no farol de Itapuã e aguarde instruções para prosseguir. Guardião 05. Mantenha a espera em Itapuã, aguardando instruções, Guardião 05. Arbor, the patron, and climb to 200, trip 5221. Kilo Índia, o solo aos 37, o Pátia Bata. Portão 2, portão 10 aprovado, chama o táxi. Firmo, estamos prosseguindo para final da 17. Sim, a gente vai prosseguir final da 17. Bravo Kilo Índia, vai prosseguir agora, vai ingressar na Quebec, tá ok? Ingresse na Quebec nesse momento, Bravo Kilo Índia. Prossegui só um pouquinho à frente, não vai interferir com o tráfego não. Vai ficar à frente da faixa de segurança, tá ok? Mantenha o ponto de espera, 6729. Você travou o final da 97, visou com o tráfego livrando. Já tá livrando o Romeu Romeu. Matheus. 7, passa a dona, complete o sinal do procedimento e chame 2186. Dona 786, muito obrigado, senhor. Livre pouso. Livre pouso, meu irmão. Meio trip 5414, estabilizado no IADS. Reposte no externo. Será? Objeto está autorizado com injeção imediata, sem parada, dessa zona. De imediato e sem parada, 6729 está autorizado. Vento no 20 graus, 12 nós. Sem parada, graça. Romeu Golf, solo aos 38, liberando, fazendo 180 rápido aí, prosseguindo para o Pat 5. Passou externo, acho que travou o trip 5494. 5494, mantém a aproximação, informarei pista livre. 4-4. Bravo que o Indy até abata autorizado. Donar, pode decolar já? Confirme. 6729 já pode decolar? 6729 afirmo, dá pra gente já, ele tem livre decolagem, 8940 graus, 99. 5, cruzando 997. Bem-vindo novamente, para conseguir me estacionar, o Alfa Jet Golf, bom dia. Argião 05, tá visual com tráfego na curta final da 10? Afirmo. Condições de prosseguir a retaguarda do tráfego e prosseguir direto para pouso no pátio do Graé? A retaguarda sem interferir. Guardião 05 copiou minha instrução? Afirmou, a retaguarda do tráfego sem interferir. Afirmativo, vai me reportar no solo controlado, Guardião 05. Reportará no solo, Guardião 05. Para Aracaju? Zona 4. Trip 5494, pouso autorizado. Vento 130 graus, 109, ajustado 1022. Eu pouso com o trip 5494. Ponto de espera da 10, no ponto de espera torre no noite, ponto meio ajuste 1022, por favor. India Alpha 36, boa. O Romeu, Yankee, confirmando então 1000 pés via corredor Ford, confere? 1251, alterna 1331, 25. Claro, 5, 7, 9, 1, 9, 5. Entendeu o confirmo? Entendeu, 1332526. 6250. Vicente, flight level 050 on Mario arrival. Altimeter 71022, qual que é IDM? IDM 2050, altimeter 71022. Tá livre. Controle 6729, muito boa. 6729, contato radar sul, manter 360. Saída, Tael. 360, poderia voar bridge da presente, com referência, senhor? Autorizado Leda, da presente. Leda, obrigado. Próximo, CNH 6250. Just confirm, descending to 5000 feet on CNH 1022 or flight level 050. Aí, 050, descendo até o 050, tem 71022. Tem 050-6250. É o 05, solo controlado, as 42, livre frequência. Tráfico no Índia, o solo faz 37. Obrigada. O 35414, após o avião que ingressa Juliette, portão remoto no 14, principal. Romeu Yankee Índia autorizado, táxi até a interseção da Bata, chame lá para ingresso. Porto Seguro, sendo tráfego 340, prepara a seguida da Elson, vamos para a cópia. Torre de Salvador, voo 1982, meia milha para o externo, está estabilizado, baixar travado. 1982, ajustado no 022, pouso autorizado, cabeceiro no 0, vento no 40 graus, 9 nós, check trem de pouso. Baixar destravado, voo 1982, livre pouso. No 073, pronto, cópia. 340, volta para o vídeo. Questão. 340, decola no zero, curva direita, no perfil da Eulida, após livre direto, ponto seguro. 5007, transponder, controle 120.8. É o 5007. Chama quando pronto, Cristiana. Roger, na 8005, bom dia, o tio tio, estou na intersection motion, é tio partido. No 2, torre 1 no 8.6. Puxa, né? 63 no 2, tá na minha escuta? Após a passagem do tráfego, alinha e mantém. Alinha e mantém após o gol 63 no 2. Mike Eco Delta, mil pés, ajuste altímetro no 022. Confirmo o transponder na 0125. Estimativo, vou em Itapuão, informe através de Pituaçu. Ouvindo a 79 da WebJet? Sim. Ou 6719 da WebJet? Por gentileza, possibilidade da presente de coordenar para o distrito para nós? Guarde um minuto, por gentileza. Faz o seguinte, solicite direto ao centro, na frequência 251 no 3325. Já está passando 160. Sim, 251 no 3325. Obrigado, tá? De nada. Direito, 219, bom dia, até daqui a pouco. Índia. dia, devido à performance da sua aeronave e se como se você fosse fazer um corredor forte, então vai ser preterido a aeronave da Avianca, tá, okay, que vai ser decolada no momento. Em mais um minuto o senhor será autorizado a decolagem. Táxi via Alfa e vai manter antes da Juliette 1982. Decolagem, 6312. Meu Yankee India, livre decolagem cabeceiro no 7, vento no 30 graus, 10 nós. Trip 5221, Roger. Call now receive center 128.8, Sanevo 126.0. 128.8, pick up 126.8, pick 5221. Na 6312, decola aos 48, chame controle no 20 decimal 8. 208, boa. Na 6312, contato radar, sobre mantenha 350 saída da PUC. 350 pés na PUC, pode ir na PUC direto? Imediato. De imediato, curva esquerda, Romeu Yankee India. Centro pés, está autorizado. Informe visual com aeródromo. Cruzou o carro, agora com controle, 120, decimal 8. Vamos lá, quando possível, estimados ingressos na terminal Aracaju e estimados de pouso. Mais 40 minutos para o frente da próxima hora. Livra terminal. E Aracaju para o 00. Ok, 1400, estimado de pouso. Mantém o perfil da saída, aguarde. Mantém. O meu Yankee India, confirme o altitude autorizado pela torre para prosseguir Aracaju. Irá manter no meu teste de veterano, senhor. 7 mil pés. Só um minuto. 18.6, temos um tráfego para a pista 90, passamos 2.